Esta é a Rádio Nacional do Brasil. Em instantes, iniciaremos a transmissão da programação internacional. Rádio Nacional do Brasil inicia agora sua programação internacional. Está no ar. Brasil Sem Fronteiras. Uma produção da Rádio Nacional do Brasil. Emissora Rádio Brás. Pelos próximos 60 minutos, o Brasil chega até você com música e informação. Brasil Sem Fronteiras. Alô, amigos da comunidade dos países de língua portuguesa. Alô, você que está em Portugal, São Tomé e Príncipe. Alô, Timor-Leste, Moçambique, Guiné-Bissau. Alô, Cabo Verde. Alô, Angola. Chegando no seu rádio a partir de agora, Brasil Sem Fronteiras. É, e um alô também para você que está em outras partes do mundo nos ouvindo e que entende o português. Um grande abraço, o abraço da equipe da Rádio Nacional do Brasil. É, eu sou Ayrton Medeiros e vou trazer para vocês os seguintes destaques no nosso programa de hoje. No quadro Giro Brasil, ministro da Economia da Argentina confirma no Brasil compromisso com o Mercado Comum do Sul. E países amazônicos discutem segurança e desenvolvimento sustentável da região. No Giro Afro, Ceará, do Nordeste do Brasil, ocupa a quarta colocação no ranking dos estados brasileiros que exportam para Cabo Verde. Esta semana, o estado recebe a segunda edição do Encontro Ceará-Cabo Verde. É, e aqui tem muita música e muita dica de saúde. O Brasil Sem Fronteiras está só começando. E vamos então dar início à nossa programação musical. Quem chega é Luiz Melodia. Ele vem cantando Voz do Morro. Milhões de corações brasileiros. Salve o samba, queremos samba. Quem está pedindo é a voz do povo de um país. Salve o samba, queremos samba. Essa melodia de um Brasil feliz. Salve o samba, queremos samba. Quem está pedindo é a voz do povo de um país. sabe o samba, queremos samba. Essa é a melodia de um Brasil feliz. Eu sou o samba, a voz no morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei do terreiro, eu sou o samba. Sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. Você ouviu Luiz Melodia com Voz do Morro. Este é o Brasil Sem Fronteiras, o programa que leva ao mundo música, cultura e notícias brasileiras. E no próximo bloco você confere, ministro da Argentina reafirma compromisso com o Mercosul. Estamos apresentando Brasil Sem Fronteiras. Questão de Direito, com Washington Araújo. Uma ouvinte me pergunta sobre a forma mais eficiente de educar seus filhos para que sejam bons cidadãos. Respondo que a eficácia na educação está no bom exemplo que transmitimos aos nossos filhos. Muitas vezes, em eventos corriqueiros, banais, é quando temos ótimas ocasiões para ensinar a eles a prática da cidadania. Coisas simples, como não sujar a cidade jogando lixo pela janela do carro, mas antes buscando uma cesta de lixo. Atrasando o passo para ajudar uma pessoa portadora de deficiência física a atravessar a faixa de pedestre. Oferecendo o assento a uma pessoa idosa durante o trajeto do ônibus. Outra forma muito eficiente é comentar com os filhos temas da atualidade, buscar ouvir seus pontos de vista e sinalizar para posições que demonstrem solidariedade e compaixão humanas, indignação genuína contra qualquer forma de violência. A princípio, parece que estamos enxugando gelo, mas com o tempo, estas terão sido as lições mais duradouras que nossos filhos levarão pela vida afora. Questão de Direito. Participe pelo nosso endereço eletrônico questãodedireito@radiobras.gov.br. Se a água que chega até a sua casa ainda não é tratada, cuidado! Em tempos de cólera, prevenir é sempre melhor do que remediar. Se você não quiser gastar gás para ferver a água, uma dica simples e barata. Coloque 2 gotas de água sanitária em cada litro d'água que for beber por um tempo mínimo de 15 minutos. Campanha contra o cólera. Apoio Unifem, Fundo das Nações Unidas para a Mulher. Rádio Nacional do Brasil. Transmitindo diariamente em ondas curtas na frequência de 9.665 kHz, faixa de 31 metros, nos horários de 2 às 4 e 16 às 18 horas, horário de Brasília. Fale conosco. Envie seu e-mail para radionacionaldobrasil@radiobras.gov.br. Rádio Nacional do Brasil. Voltamos a apresentar Brasil Sem Fronteiras. Você também pode mandar uma carta para o nosso programa. Escreva para a Rádio Nacional do Brasil, Caixa Postal 259, Brasília, Distrito Federal, Brasil. No programa, você já sabe, Brasil Sem Fronteiras. Bem, no nosso programa de hoje, vamos saber quais são as notícias mais importantes do país. Giro Brasil. E esses são os destaques do Giro Brasil de hoje. Ministro da Economia da Argentina diz que acordo automotivo com o Brasil será adiado, mas não cancelado, e reafirma compromisso com o Mercosul. Pedófilos estão na mira da Polícia Federal Brasileira. Países amazônicos querem garantir a segurança e o desenvolvimento sustentável na região. Bem, vamos então às notícias. O ministro da Economia argentino, Roberto Lavagna, se reuniu com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e com os ministros do Desenvolvimento Luiz Fernando Furlan e da Fazenda Antônio Palocci. O assunto principal foi a questão dos automóveis e dos eletrodomésticos. A Argentina é contra a liberação do comércio de veículos e peças em 2006, porque a venda desses produtos do Brasil para a Argentina é bem maior do que as exportações de carros de lá para cá. Quem tem as informações é Lilian de Macedo. O ministro da Economia argentina, Roberto Lavagna, confirmou o compromisso de seu país com o Mercosul. Lavagna confirmou o adiamento do comércio automotivo Brasil-Argentina, previsto para janeiro de 2006. Segundo ele, o acordo será adiado, mas não cancelado. Lavagna afirmou também que a Argentina irá regulamentar garantias de crédito para que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, libere 200 milhões de dólares. O objetivo é iniciar o processo de reindustrialização no país. Lavagna confirmou a proposta de criação de um fundo para desenvolvimento do Mercosul. O bloco comercial é prioridade para o ministro. Segundo ele, nas 8 horas de reunião com o presidente Lula, o Mercosul foi o principal tema. Lavagna e Lula discutiram questões inacabadas sobre o bloco, como o acordo de Assunção, feito em 1991, e a alternativa para reafirmar o valor estratégico do bloco econômico. O ministro ressaltou que seu objetivo em adiar o acordo automotivo é o de estabelecer políticas de igualdade entre os países. Ele afirma que foram identificados todos os pontos fracos do bloco, o que irá possibilitar um desenvolvimento conjunto. Lavagna ressalta que não está rompendo contratos. Segundo ele, a cláusula 96 do acordo prevê a criação de novas regras para corrigir eventuais erros. De Brasília, Lilian de Macedo. A Polícia Federal Brasileira está de olho nos pedófilos de 15 estados que utilizam a internet. Há 6 meses, a polícia vem monitorando os supostos pedófilos. Existem indícios de que, entre os investigados, há pessoas que não só distribuem imagens de crianças na internet, como também as produziam com o intuito de disseminá-las na rede mundial para ganhar dinheiro com isso. Em breve, a Polícia Federal deve colocar em prática uma operação contra a pedofilia no Brasil. A segurança da Amazônia Continental vai ser discutida durante a reunião de ministros de Relações Exteriores de países da Amazônia, esta semana em Manaus. Representantes da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela vão discutir alternativas de sustentabilidade da região para evitar problemas como desmatamento. A reportagem é de Kate Camacho. A Amazônia Continental será assunto da 8ª reunião de ministros de Relações Exteriores de países da Amazônia no Palácio do Rio Negro, em Manaus, no próximo dia 14. Durante o encontro, será examinado o Plano Estratégico 2004-2012, que orientará as ações da Secretaria-Geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Além disso, segundo a Secretária-Geral Rosalía Arteaga, será elaborada a Declaração de Manaus. Entre os assuntos que a declaração deverá abordar, segundo Arteaga, estão o fortalecimento político da organização, a segurança da Amazônia Continental e a questão do financiamento para projetos. Os países que fazem parte do tratado, que estarão representados por seus ministros de Relações Exteriores, são Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O Tratado de Cooperação Amazônica foi assinado em 1978. De Brasília, Kate Camacho. A produção industrial brasileira cresceu quase 10% no mês de julho em relação ao mesmo mês do ano passado. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Quem tem os detalhes é a repórter Cristiane Ribeiro. Taxa acumulada de janeiro a julho é de 7,8%, acima do resultado do primeiro semestre. E em relação a julho de 2003, o aumento na produção global da indústria chega a 9,6%. Os resultados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE são os melhores já conseguidos pelo setor desde 2002, quando teve início a série histórica da pesquisa industrial mensal. O coordenador de indústria do IBGE, Silvio Salles, enfatiza que os números continuam mostrando os impactos positivos do crescimento da produção de bens de consumo duráveis, com destaque para os veículos, e dos bens de capital, como máquinas e equipamentos, além do impulso das exportações. O prosseguimento de um conjunto de fatores, né? Você tem as exportações como um foco de dinamismo à produção, o comportamento do setor agrícola e, mais recentemente, estímulos que vêm da demanda interna, no primeiro momento de duráveis e agora já atingindo setores de bens de consumo não duráveis. Então, o conjunto desses fatores faz com que a indústria sustente uma trajetória de crescimento. Para o economista do IBGE, a expectativa de aumento de 0,5% na taxa de juros Selic na próxima semana deve diminuir as expectativas do consumidor em relação às compras a crédito, o que, segundo ele, para o clima geral dos negócios, seria um fator preocupante. Do Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. E o programa Farmácia Popular já distribuiu mais de 1 milhão de medicamentos em apenas 3 meses de funcionamento. Outras informações com a repórter Débora Barbosa. Em 3 meses, mais de 1 milhão de medicamentos foram distribuídos em 4 capitais brasileiras. Isso só foi possível pelo programa Farmácia Popular, que disponibiliza medicamentos a preço de custos em farmácias e hospitais conveniados ao programa. O programa do Ministério da Saúde, que hoje atende uma rede de 23 farmácias, pretende, até o final deste ano, ampliar a rede de farmácias para 100 unidades em todo o país. A intenção do Ministério é disponibilizar outras 8 unidades até o mês que vem nas 4 capitais brasileiras que já recebem o benefício e atingir as 5 novas capitais, sendo elas Manaus, Belém, Recife, Fortaleza e Porto Alegre. Os municípios de Olinda, em Pernambuco, Vitória da Conquista, na Bahia, São Gonçalo, no Rio de Janeiro e Campinas, em São Paulo, também estão incluídos nos próximos lançamentos. De Brasília, Débora Barbosa. Foi aberta na última sexta-feira no estado do Rio de Janeiro, região sudeste, a Semana Mundial de Amamentação no Brasil. Este ano, o evento tem como tema o aleitamento materno exclusivo. A campanha vai até o dia 18 e incentiva a amamentação exclusiva, sem água, chá ou qualquer outro alimento, nos primeiros 6 meses de vida do bebê. Bem, agora é hora de música aqui no Brasil Sem Fronteiras. Martinho da Vila vem cantando Feitio de Oração. Quem acha vive se perdendo, por isso agora eu vou me defendendo da dor tão cruel de uma saudade que por infelicidade meu pobre peito invade. Batuque é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio. Sambar é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia. Por isso agora, lá na Penha vou mandar minha morena pra cantar com satisfação e com harmonia esta triste melodia que é meu samba com feitio de oração. O samba, na realidade, não vem do morro nem da cidade. E quem suportar uma paixão sentirá que o samba então nasce do coração. Tô vivendo com você sem igual.

com a urbanista Raquel Ronicke. Nas eleições deste ano, os candidatos a vereador e a prefeito, além de todos os temas que normalmente já estão colocados na cidade, a questão da limpeza urbana, da zeladoria da cidade, do transporte, da circulação, da habitação, enfim, todos os aspectos da vida urbana, vão ter que se defrontar com um tema muito importante e especial. É o tema do planejamento das cidades. Já que, até 2006, todas as cidades com mais de 20 mil habitantes neste país vão ter que fazer os seus planos diretores. E os planos diretores são projetos que partem da prefeitura e que são aprovados na Câmara Municipal. Isso quer dizer que os novos vereadores que serão eleitos, assim como os novos prefeitos, vão ter que, a partir de 2005, trabalhar os seus planos diretores. Você que está participando da eleição, pergunte para o seu candidato a prefeito e a vereador qual é a proposta dele para o planejamento da cidade. Qual é a proposta dele para a cidade do futuro? Você ouviu Cidades do Brasil, com comentários da urbanista Raquel Ronicke. Cidades do Brasil, uma parceria da Rádio Brás com... Trabalho, filhos, correria. Trabalho, filhos, correria e ainda essa gordurinha localizada. Você não precisa ser Mulher Maravilha às 24 horas. Que tal começar a dividir com a família as tarefas do seu dia a dia? Isso pode mudar sua vida para melhor, muito melhor. Qualidade de vida é cidadania. Uma campanha da Rede de Mulheres no Rádio. Apoio Sêmina, Centro de Projetos da Mulher. Rádio Nacional do Brasil, transmitindo diariamente em ondas curtas na frequência de 9.665 kHz, faixa de 31 metros, nos horários de 2 às 4 e 16 às 18 horas, horário de Brasília. Fale conosco, envie seu e-mail para radionacionaldobrasil@radiobras.gov.br. Rádio Nacional do Brasil. Voltamos a apresentar Brasil Sem Fronteiras. E agora as informações sobre tudo aquilo que tem as raízes na África, mas acontece aqui no Brasil. Giro Afro. Um grupo de trabalho formado por 11 representantes do Ministério da Educação do Brasil está em Cabo Verde, dando assistência técnica e jurídica com a intenção de estruturar a primeira universidade pública do país. O GT tem 90 dias para apresentar o relatório final. Entre as possibilidades de apoio estudadas estão o oferecimento de consultorias, a realização de programas de intercâmbio e a capacitação de professores. O quarto Fórum dos Parlamentos da Comunidade Lusófona vai ser realizado entre os dias 5 e 11 de dezembro em Brasília, capital do Brasil. Os principais temas a serem debatidos são a difusão da língua portuguesa, a circulação de pessoas e serem debatidos são a difusão da língua portuguesa, a circulação de pessoas